Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta com Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vem chegando um cafezinho, um café Brasil. Vai experimentar aí, seu moço? Hoje o tempo vai esquentar e eu vou voltar com você para 1968, aquele ano que nunca terminou. E começo com um pé lá nos versos de Geraldo Vandré em Hora de Luta, que um dia escreveu assim: capoeira vai lutar, já cantou e já dançou, não pode mais esperar. Não há mais o que falar, cada um dá o que tem, capoeira vai lutar. Vem de longe, não tem pressa, mas tem hora para chegar. Já deixou de lado sonhos, dança, canto e berimbau. Abram alas, batam palmas, poeira vai levantar. Quem sabe da vida espera, dia certo para chegar. Capoeira não tem pressa, mas na hora vai lutar. Por você, por você. Olha, já vai começar o programa. Eu não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não, não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não, não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com glu glu. No programa de hoje vamos viajar para 1968. Onde é que você estava em 1968, hein? Não lembra? Não tinha nascido? Eu vou ajudar. Todas as músicas do programa de hoje estavam na parada de sucessos de 1968. E sabe quem é que tocava naquela época, hein? Não sabe? Ouça então e veja se você se lembra. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Está ouvindo Pra Nunca Mais Chorar, de Carlos Imperial, com Vanusa, 38 anos atrás. O programa de hoje, o delicioso texto Benjaminiana, de autoria de Maria Alzira Brum Lemos, que é jornalista, doutora e pesquisadora em comunicação. E ela escreveu assim: onde você estava, meu amigo, minha amiga, naquela tarde de junho de 1968? Caminhava e cantava contra o vento na passeata dos 100 mil? Embarcava numa Magical Mystery Tour, no embalo do marxismo-existencialismo? Era um garoto que amava os Beatles, os Rolling Stones? Era uma garota que amava quem? Alain Delon? Daniel Cohn-Bendit? Zé Dirceu? Se você nem era nascido ou nascida e acha que tudo isso é lenda, que lhe sirva de alento. Eu tinha 8 anos em 1968, e daqueles incríveis acontecimentos só vinha saber bem depois, quando tudo virou história, com o imponente H maiúsculo. Chorar. No final dos anos 60, morávamos na pacatíssima Bragança Paulista, em um casarão, ou pelo menos era assim que chamávamos a casa de esquina, outrora sede de uma fazenda de café. Com janelas pesadas, assoalho, ratos no porão e no banheiro, um chuveiro muito peculiar. Quando funcionava, fazia com que todas as torneiras da casa dessem choque. Ao lado da casa havia um arremedo de praça com um prosaico matadouro ao fundo, que dava nome ao bairro e à própria praça, chamada Jardim do Matadouro. Naqueles tempos, a Arena, que sempre ganhava as eleições na cidade, fazia comícios ali. Nessas ocasiões, nossa casa era alegremente cedida para que os organizadores projetassem slides na parede do lado de fora. Eu não sabia muito de política e continuo não sabendo. E adorava os comícios, pelo movimento que trazia a nossas vidinhas. Mas achava lindos os rapazes e moças cujas fotos apareciam em grandes cartazes espalhados pela cidade, com a legenda "Subversivos Procurados". Eles eram modernos, bem vestidos, casuais, fashion, como dizem agora, enquanto todo mundo que eu conhecia era irremediavelmente cafona, brega, boco-moco, como dizia a publicidade do Guaraná. Talvez tenha sido essa admiração, mais do que a consciência da desigualdade econômica, o que me levou, um pouco mais tarde, a sonhar em sair pelo mundo, sem lenço nem documento, em alegres revoadas rive gauche, contra o governo, o establishment, as convenções e a sociedade de consumo. Vamos voltar a pilantrar. Deixa comigo. Uma musiquinha pra machucar os corações. Nem vem quem não tem, nem vem de garfo que hoje é dia de sopa. Esquenta o ferro, passa minha roupa. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacudim, sacundá, sacudim, gundá. Nem vem quem não tem, nem vem de escada que o incêndio é no porão. Tiro o tamanho de quem se teco no chão. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacudim, sacundá, sacudim, gundim, gundá. Nem vem numa casa de caboclo. Já disseram um é pouco. Dois é bom, três é Você está ouvindo Wilson Simonal com Nem Vem Que Não Tem. Era a pilantragem de 1968, um balanço irresistível. Vacila, a mulher passa pra trás. Nem vem que não tem, pra virar cinza minha brasa demora. Me chama o papo, nós já vamos embora. É, eu nesse embalo vou botar. O tempo passou bem rápido, enquanto eu cada vez mais sonhava com o mundo deslumbrante dos livros, da música, das viagens, das aventuras. Cheguei à universidade, não aquela universidade esforçada, sonhada pelas classes populares como um passaporte para ascensão social e financeira, mas ao curso de jornalismo, que muitos achavam que não servia para nada, e alguns ainda acham isso. E que, segundo nossos mestres, servia para formar profissionais críticos. Na universidade eu li Sartre, Marx, Fernando Pessoa, Trotsky, Mayakovsky, ouvi Pink Floyd e música clássica. Conheci Ligia Clark e Glauber sem entender muito bem. E Eisenstein, esse sim entendido, entre muitas outras coisas. Naquela época, estava bem longe de entender a dialética ou o conceito sutil de contradição. Por isso, eu não percebia a distância entre o povo que os manuais idealizavam e o povo que eu conhecia de perto. Os operários, como o tio Américo, os analfabetos, como o meu avô, os trabalhadores do campo, como alguns dos meus tios, as faxineiras, como a prima de minha mãe, os peões de trecho, como o tio Valdir, eram irremediavelmente cafonas e não me pareciam capazes de ir ao paraíso das reuniões de análise de conjuntura. Gostavam de telenovelas, flores de plástico e música brega e quase sempre votavam na direita. Daí que eu pensasse que música brega, telenovela e flores de plástico não eram nada mais que armas da direita para alienar o povo. Daí também que eu estigmatizasse os compositores de música brega como colaboracionistas da ditadura. Café Brasil. Mas a memória existe e insiste, feita em grande parte de emoções baratas, detalhes, resíduos, detritos. Eu, menina brasileira, naquele maio de 68, terei sido cafona. Na memória daquela tarde aquém da história, havia sangue e areia, decavê, perdidos no espaço, canções do padre Zezinho, pelo pra mim é criança a brincar, é ouvir mil canções numa concha de mar, é chuva caindo, é campo em flor, e acima de tudo é o amor. E outras canções sobre amores bem profanos e ousados para aqueles tempos de ditadura moral e dos bons costumes. Olha, a primeira vez que eu estive aqui foi só pra me distrair. Eu vim em busca do amor. Fria em seus braços, meus problemas esqueci. 1968, você ouve Odair José, Como Eu Vou Tirar Você Deste Lugar, direto para o topo da parada de sucessos. Eu senti saudade de você. Tão sozinho, já não podia mais me esquecer. Eu vou tirar você desse lugar. Eu vou levar você pra ficar comigo. E não interessa o que os outros vão pensar. Eu vou tirar você desse lugar. Comigo, e não interessa o que os outros vão pensar. Na juventude eu jamais tive tal desprendimento. Me interessava demais o que os outros pensariam. Eles, os garotos da USP, da esquerda, do movimento estudantil, os modernos, os cultos, eles. Embriagada pelos sonhos do progresso, da vanguarda, do moderno e do tal do jornalismo crítico, tampouco dei muita atenção às ideias de Walter Benjamin, que só começaram a fazer sentido quando as memórias e história, pela ação do tempo, se imbricaram na montagem de escritos como este. Eu vou tirar você desse lugar. Viramos o século e alguma coisa está mudando. Sem trair ou desfazer compromissos com a perspectiva da justiça social, o pessoal da crítica e da universidade tem optado por métodos que permitem dar a ver mais sensibilidade e menos preconceito. Lendo Eu Não Sou Cachorro Não, Música Popular Cafona e Ditadura Militar, de Paulo César de Araújo, editado a partir da dissertação de mestrado do autor, fiquei sabendo que Odair José, Valdir Soriano, Nelson Ned, Reginaldo Rossi, Paulo Sérgio e outros, em letras simplórias ou nem tanto, desafiaram sim o establishment. Embora nunca tenham sido considerados pelos historiadores e críticos da MPB, para quem o que não for tradicional ou moderno simplesmente não existe. Lembro-me de uma professora de teoria da comunicação, frankfurtiana roxa e crítica feroz dos produtos dos meios de comunicação de massa, chorando copiosamente ao ouvir no rádio os versos de uma antiga canção de Antônio Marcos e Vanusa, que dizia assim: namorada, sol da minha estrada, luz da madrugada, sonho colorido. Solidarizo-me, cúmplice, reconhecendo por fim que sou, em boa parte, feita da mesma matéria dos sonhos dos meus parentes bregas. Alegra-me ver que o lixo da indústria cultural é reciclado e ganha sentido, dando a ver história, memória e subjetividades, ou o povo, nós e eles, em sua batalha cotidiana pela vida e pela expressão. caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Está no coração de 1968, ouvindo Geraldo Vandré com um hino nacional. Para não dizer que não falei das flores. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indeciso. Pois eu, em 1968, tinha 12 anos. Mais ou menos a idade que acho que tem o garoto que pilota esta carcaça, que já está nos 50. Morava em Bauru. Bauru, uma cidade do interior de São Paulo, onde aos 12 anos eu estava tão distante dos acontecimentos que mudaram o mundo, como se eu vivesse em Júpiter. Não, como diria uma amiga minha, Abel, não fazia a mais puta ideia da importância dos Beatles e dos Rolling Stones. Woodstock, sei lá. Eu curti era o radinho, onde a Celi Campelo detonou o banho de lua. Mas em 1968 o mundo pegava fogo. Era o momento em que a juventude represada explodiu e resolveu que não queria mais ser como seus pais. Fora com os cabelos curtos, fora com o sutiã. Viva a paz, viva a flor, viva o amor, livre. Somos o amor, do motor e da flor, dizia o adesivo que eu colei no carro do meu pai. 1968. Ninguém sabia que aquele ano nunca iria terminar. Nos quartéis lhes ensino uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Muito bem. Damos um salto para 2002. Era um sábado de outubro e eu estava em Manhattan. Descubro um show num teatro de Greenwich Village chamado Love, James. Duas garotas interpretam James Joplin. Uma canta suas músicas e a outra recita textos tirados das cartas de James para sua família e de entrevistas durante sua curta carreira. O teatro parecia mais um barzinho. Um palco pequeno. A gente senta quase em cima dos atores. Uma banda igual a de James e eu ali na expectativa, sozinho. Começa a peça, ou será um show, e a banda lança os acordes. A garota entra com a vestimenta característica da Janis e detona Piece of My Heart. Eu rio, eu choro, ouço a voz de James, vejo os trejeitos de Joplin. E não tenho como escapar. Volto para 1967, 68. O show é um arraso. Saio do teatro quase uma da manhã, torto. Tento pegar um táxi e é impossível. Muita demanda, pouca oferta. Decido voltar a pé para o hotel ao lado de Times Square. Longe, muito longe. Ando uns 40 minutos, sem saber, na direção contrária do hotel. Chego numa igreja. com a cerca coberta de cartazes, camisetas, bonés, fotos e flores. Todas as peças com frases escritas. Na porta da igreja, um grande painel onde se lê Saída das Cinzas. Me dá um gelo no estômago. Olho para a esquina, uma barraquinha vendendo bonés e camisetas. A sigla do Departamento de Polícia de Nova York, dos bombeiros. E a frase definitiva, Ground Zero. Não é possível. Onde é que eu vim parar? Lá na esquina, muita luz. Concreto fresco no chão. Gente para todo lado. Eu estava ali, onde se erguiam as torres gêmeas derrubadas pelos aviões em setembro de 2001. O coração bate forte conforme eu acelero o passo. Não é possível, não é possível. E eu chego lá, às 2 da manhã, por acaso, sem querer, sem saber. Uma praça, um calçadão com concreto novíssimo e muito claro. Uma imensa cerca de metal e tela em todo o perímetro. Impossível ver o buraco, as máquinas trabalhando. Pela cerca, vários painéis contando a história do World Trade Center. E ali, quase na esquina, aquela grande cruz feita com vigas de aço. O símbolo do que um dia foi o símbolo do poderio do capitalismo americano. Eu não sabia para que lado eu ia. Era madrugada, eu estava saindo de 2 horas que mexeram com a minha cabeça. Saindo de 1967, 68 e mergulhando em 2002, a seco. Sem querer, sem esperar. O que fazer, hein? Olhar, rezar, buscar na mente alguma explicação para aquele erro de direção que me jogou de volta no século XXI. Eu fiquei confuso, muito confuso. Só após algum tempo, retomei o controle da situação. Pude verificar que tinha muita gente lá. Turistas, vendedores de quinquilharias. Mas não era uma feira livre. Tinha um clima estranho, muito estranho. Talvez, por ser madrugada, aquelas pessoas vagavam pela calçada, como se não tivessem um objetivo claro. Talvez estivessem ali como eu, sem querer. Fiquei por lá uns minutos, peguei o metrô e voltei para o hotel muito longe dali. You know, you must take a look at the new land, the swimming pool and the teeth of your friend. Enquanto eu seguia no vagão vazio, pela cabeça passavam Janis Joplin e Bin Laden. Rock and roll e a CNN. Vietnã e o Afeganistão. Vinil e CD, paz e amor e internet. E eu não tinha bebido nada. Vivi naquela noite em Manhattan um misto de emoções como eu desconhecia. Mudei de séculos em minuto. Saí da poesia para a realidade dura em segundos. Do universo de uma artista que ajudou a formar o seu tempo, sua geração, para o do fanático religioso que está fazendo o mesmo. Vivi o mal e o bem em intensidades e formas diferentes. O bem da arte, liquidado pelo mal do vício, levando Janis embora aos 27 anos. O bem da tecnologia, usado pelo mal do fanatismo, levando quase 3 mil pessoas embora, no auge de suas vidas. Naqueles minutos em que fiquei ali, de frente para o vazio, pude sentir a força do espírito humano para produzir arte e destruição. E no balanço que fiz desde aquele momento, felizmente em minha mente ficou o mais forte. Love, Janis. Cara, que viagem! 1968 foi um ano que ninguém vai esquecer. Pois é assim, em meio a lembranças, com os Mutantes cantando Baby, de Caetano Veloso, que o Café Brasil de hoje vai terminando. It's time now to learn what I know. Com Rodrigo Carraro na técnica, Sérgio Sá na direção musical e produção e apresentação de eu, Luciano Pires. No programa de hoje tivemos com Geraldo Vandré, Maria Alzira, Brum Lemos, Wilson Simonal, Janis Joplin, Os Mutantes, Odair José e Vanusa. Que viagem! Gostou? Não gostou? Então visite www.lucianopires.com.br ou deixe a mensagem no Operadora 11-4195-6343. 4195-6343. E um programa de 1968 só pode terminar com o verso definitivo de Geraldo Vandré, do qual nunca precisamos tanto quanto hoje. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.